Você não me conhece, me julgando até assim parece que eu sou o pior ser humano do mundo. Quando tá com raiva esquece de tudo, põe jogo 3 anos por causa de uma discussão. Você não é capaz, quando promete não fazer mais. Eu confio nas suas palavras, mas você vai correndo, estraga. E de novo perdeu a postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Não tem ser humano no mundo que aguente. Essa relação vai terminar machucando a gente. Você bem que podia tentar ser diferente. Não tem ser humano no mundo que aguente. Quando eu digo que tô indo embora e cê entra na frente e me diz 3 palavras e fica tudo bem com a gente. Você não me conhece. Gustavo Lima no Central do Sertanejo. Você não me conhece. Uma excelente quarta-feira. Tudo de bom pra você que tá ligadinho no Central do Sertanejo, tá bom? Nosso programa de hoje tá um programa super especial, né? Cheio de música boa, muita informação. Um programa do jeitinho que você gosta. E essa música aí do Gustavo Lima é uma das músicas mais tocadas do garoto até hoje, sabia? Batendo recorde aí no Brasil, sendo uma das 5 músicas mais tocadas durante 4 meses seguidos em todas as rádios. E aqui no Central do Sertanejo foi sucesso, é sucesso até hoje, né? Porque todas as músicas são sucesso. Eu tô falando assim, ela é sucesso de ficar tocando até hoje, né? O pessoal, cadê o Gustavo Lima, você não me conhece, aquela coisa toda. O pessoal gosta muito, né? E o Central do Sertanejo não pode parar, gente. Vamos agora com o novo som da dupla Bruno e Barreto, tá fazendo sucesso. Estão falando que os meninos cantam mal, estão falando que não dá pra entender, mas eu vou defender, vai a minha opinião. O problema é que surgiu uma dupla nova e tudo que eles cantam a moçada prova. Se o trem é bom a gente sente, simples, bruto e diferente. E pra provar que se a moda é boa, não precisa entender, é só chamar a mulherada e pôr pra derreter. Põe no 12 e deixa o som torar. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, é hora de ver. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, e a mulherada. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, pinga e foguete. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, traz outra gelada. Aceita que dói menos. Nhe, nhe, nhe, nhe. É como Bruno e Barreto, pensa no estouro. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe. Os meninos tão bombando, tão valendo mais que ouro. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, e bora beber. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, e a mulherada. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, pinga e foguete. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, traz outra gelada. Aceita que dói menos. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe. É como Bruno e Barreto, já tão estourados. Nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe. Os meninos tão bombando, tocando pra todo lado. Bruno e Barreto, ela cheira no pé da goiabeira. Parceiros, que resenha é essa? Yeah. Aô, Renan Ribeiro, mas o sistema é diferente, hein? Olha no que deu esses converseiros. Tão falando que a gente canta mal, tão falando que não dá pra entender. E o que é que eu vou fazer pra levantar minha moral? Vou pegar meu violão e vou cantar uma moda nova, pra ver se dessa vez o povo aprova. Eu vou mostrar o som da gente, simples, bruto e diferente. E pra provar se a moda é boa, não precisa entender, é só chamar a mulher de pôr pra derreter. Põe no 12 e deixa o som dourar. Põe nhe nhe nhe nhe nhe e bora beber. Põe nhe nhe nhe nhe nhe nhe e a mulherada. Nhe nhe nhe nhe nhe nhe pinga e foguete. Nhe nhe nhe nhe nhe nhe

noite só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e ficou pro café. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu. Tá aí o super sucesso do sertanejo Luan Santana, o cara que faz sucesso em todo o Brasil com essa música aí, arrebenta demais. Cantada. Faz parte aí do novo DVD. Luan Santana, que tá vindo aí também com uma nova turnê. Falou no finalzinho de abril que não ia parar. E no comecinho de maio já está aí organizando a sua nova turnê. Acho que acredito que começou vai começar, né? Essa semana ainda, ou na semana que vem, uma coisa assim, né? Nova turnê, então, a caixa que se chama Nova Turnê do Luan Santana. Muito legal! Então, daqui a pouquinho tem mais, né, gente? Eu tô indo pro intervalo, rapidinho eu volto com mais informações, mais músicas sertanejas, porque é o programa Central do Sertanejo pra você. Eu vou, mas eu volto com muito mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Como é que tá essa quarta-feira aí? Tá tudo certinho? Tá tudo beleza? Espero que sim, né? Estamos no meiozinho da semana e agora tem mais informações, tem mais música boa. Olha, Wesley Safadão abre a 47ª Expo Agro com recorde de público. Olha que loucura. Um artista cativante no palco, um show animado do início ao fim. Assim foi a noite do último sábado, dia 14, no Parque de Exposições Fernando Costa. O público lotou camarotes e área VIP esgotados antes do evento. E a pista lotou também. E a galera dançou muito. Wesley Oliveira da Silva, o Safadão, mais famoso do país, dono dos hits mais tocados do momento. As músicas misturam sertanejo e forró com aquela molência que só o Safadão sabe fazer, né, gente? Olha, milhares de pessoas presentes saíram de lá super satisfeitas. Simpático e muito bem-humorado, o Safadão brincou com os presentes, fez piada e deu verdadeiras lições de ajuda, né? Que legal. Wesley subiu ao palco 00h30 e cantou por 1h30. Muito legal. A programação continua, né? A feira Expo Agro terá mais 15 shows em 3 finais de semana. A programação vai abranger diferentes vertentes da música, além de shows católicos na programação também. Que legal, né? Então vamos com Wesley Safadão e Ivete Sangalo. Parece que o vento, aqui no Central do Sertanejo. Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você. E a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. Em cada reencontro se amando mais. Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais. E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa, mas nunca se deixa? Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você. E a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. Cada reencontro se amando mais. Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais.